fazer um negócio? Eu quero abrir o podcast eu lendo uma música do Rogério Skylab. Como assim? Aí no final eu falo Rogério Skylab, eu falo Carlos Dumont de Andrade. Eu apoio. E aí, tipo, a gente lê um do Carlos Dumont e fala Clarice Lispector. Porque o nosso objetivo aqui é o caos e que se foda a literatura, né, colega? É uma mescla do dois. A literatura, por ser uma letra que é intangível pelo tempo, nossa, pela própria forma de mídia dela, nós temos que trazer a entropia. Caralho do céu, porra. Cala a boca, filho. Ô, você tem uma foto de vestida de Exu, tá ligado? Uma carrocinha de cachorro que... Bem-vindos, pessoas estranhas, insuportáveis da internet que vão ficar enchendo o saco depois desse podcast. Puta que pariu, mano. Eu tô pregando vários mimimis. Mas foda-se! Percam todas as esperanças, porque este é o PSCast. Cara, faz 6 meses que a gente não grava. Eu perdi totalmente o ritmo. A gente também. Ok. Hoje estamos aqui com o Drache. Olá, senhores, senhoras, senhorita. Com o Pescaldo. Oi. E com o novo papai, João Leme. Isso aí. Papai! Eu dou uma semana pro seu dia a galinha pintadinha. Não chegou nessa fase ainda, Drache, mas tudo bem. Eu conheço você. Você vai odiar antes da fase. Na verdade, eu vou falar aqui, o filho do João deve estar ouvindo esse podcast. O quê? Pelo nosso ritmo de publicação, ele já deve estar com 15 anos nesse momento. Então, um abraço, Theo. Aê, abração. Theo, inclusive, Theo é o terceiro, Teodoro, que é o tataraneto do João, né? Teodoro, porque a gente tem o Theo aqui no podcast, aí não pode confundir. Bueno, eu tenho um anúncio pra fazer. Que depois desses 15 dias aqui interpelando nossa gravação, eu não consegui ler o livro. E não porque eu não tive tempo. Não é por isso que eu não li o livro. Ele é intragável, cara. Eu não consegui passar do poema da necessidade. Ok, é o terceiro, se eu não me engano. É o terceiro. Que beleza, que beleza. Antes da gente começar a falar do podcast, primeiro uma reunião de pauta aqui. Eu estava pensando nos podcasts de números inteiros, tipo, número bonitinho, cada 10 podcasts, ou a cada 50 podcasts, a gente fazer um episódio só de zoeiras, falando dos episódios antigos, talvez lendo o comentário, mas só pra falar, sabe? Só pra whatever. Ah, é basicamente um PES meta, né? Isso. É um PESception. É tipo, a gente vai falar sobre literatura em áudio, conhecido também como podcast. Eu não entendi nada, mas é nóis, é isso aí. Eu pensei em fazer a cada 50 episódios, só que aí o Ítalo falou pra gente fazer a cada 10. Eu acho que cada 10 é melhor. Vocês acham que é melhor? Eu acho. 50 demora. Mano, eu acho. Demora, mano. A cada 50 demora pra porra, só que a cada 10 me parece que, tipo, só vai encher linguiça, tá ligado? Não parece que é só encher linguiça? Eu tô pensando. Eu foda-se, então... foda-se os números inteiros, vamos fazer a cada 17. A cada 17? Por que 17? Eu quero um número mais... Por que não 17? Eu concordo com o João, né, nesse âmbito. Por que eu não? Meu aniversário, 17. Viu? Aí, ó, perfeito. Ó, e o meu é no dia 10, então, tipo, com a prova mais que não pode ser a cada 10. A gente vai contar como isso daí, tipo, a cada PESCast, ou vai pegar o PESCAUS junto? Em números romanos, todo número romano que a gente olhar e falar que parece 17... Não, toda, caralho, vez que, tipo... toda vez que um número romano escrever uma palavra obscena, a gente faz outra. É, a gente tá passando na rua, a gente vê uma palavra dessa com um número romano, a gente fala, yes, vamos gravar. Não, então, porra, vocês não entenderam o que eu falei. Eu entendi, não vai contar o Pescaus. Só vai contar não vai contar os spin-offs, só o oficial. Bom, eu tô fazendo um plano de divulgação pra todo mundo, tipo, que é basicamente chegando nos meus amigos e falando, por favor, divulgue meu podcast. Uhum. E tem uma galerinha que dá aula e tal, o Pedro é professor, conhece um monte de professor, e muitas pessoas já vieram me falar isso, eu queria falar sobre este assunto, palavrões. Galera falou, ah, é legal, mas eu não vou divulgar não porque tem muito palavrão, saca? Já falaram pra você isso? Não. Que bom. Já falaram pra mim isso. Já. Eu até comentei lá no chat. Sim, e mais de uma pessoa vem me falar isso. Eu quero explicar isso bem explicado do porquê. É pra gente ou pros ouvintes que você tá explicando? Pros ouvintes. Tá. Por que nós decidimos não censurar e continuar falando palavrão? Na verdade, são vários os motivos. Existe um... Eu posso falar só o primeiro? O grande primeiro? Porque a gente não é hipócrita. Porque a gente não finge que a gente não fala isso o tempo todo. Eu tenho um motivo também. São os únicos adjetivos válidos quando se trata de comunistas. Porra, exatamente. Isso faz parte da minha explicação teórica. Eu vou teorizar sobre isso. Oh. Terceira é a única forma de hipérbole presente na língua portuguesa do Brasil no século XXI. É o xingamento. É. Palavrão, ele tá dentro do léxico. E apesar da gente falar da coisa de divulgação e tal, tudo mais, papapá, a gente faz isso aqui porque a gente gosta pra cacete. Sim, outro sim. Palavrão. E pra linguagem fluir mesmo, pra nossa fala fluir, a gente acaba decidindo falar os palavrões em si. Eu uso palavrão pra caramba em sala de aula. Tenho algum outro problema com isso e tal, mas eu não vejo problema em manter o palavrão, porque primeiro, a gente tá no âmbito da internet. Começa por aí. Segundo, que todo mundo fala palavrão o tempo todo. Todo mundo fala palavrão o tempo todo, e o palavrão, ele é fundamental na língua, assim, como construção. É que nem o Nada falou de hiperbólica. E sem contar que tem um efeito cômico do palavrão também. Eu acho que muita falta de reflexão sobre o assunto, e apenas colocando como tabu mesmo. É, então, é aí que eu quero entrar. Vejam só. A pessoa quer colocar como tabu o negócio do palavrão, e aí, ah, não pode falar palavrão, aí não pode isso, não pode aquilo. Por que não pode? A ofensa do palavrão, ela se encontra não na palavra em si, mas na intenção que você coloca no palavrão. Certo. Eu queria dizer uma coisa também. Alan, oi? Sua mãe é um hamster e seu pai cheira frutinhas anciãs. What a strange person. Now look here, my good man. I don't want to talk to you no more, you empty-headed animal food trough whopper. Your mother was a hamster and your father smelt of elderberries. Pra terminar o assunto, de onde surgiram todas essas regras de que palavrão feio, falar meu caro, meu senhor bonito? São regras sociais. Foi? Lá vem. Não, porra, tá, não foi da esquerda. Ó, de não, alguma coisa que é comunismo nessa época. Não. Eu tava esperando por isso. Não, calma. Existia direita e esquerda nessa época, mas o contexto era diferente. Enfim, a gente tá falando de etiqueta, regras que existem, de etiqueta, que elas existiam e elas foram criadas em um momento de um mundo em que, na realidade, não entendia das regras da cordialidade. Por que é que você tem que ter umas regras sociais assim? Quando vive num mundo muito primitivo, tem que ser explicado, tem que ser imposto que você não deu um soco no coleguinha só porque ele te olhou torto. E aí surgem todas essas regras. Nós, e você, professor, e os seus alunos também, nós já passamos dessa fase. A gente já não precisa, sei lá, a gente não precisa comer com os cotovelos fora da mesa, com 15 garfos e tudo mais. Isso é uma regra idiota. Se ela fez sentido alguma vez, foi pra mostrar pras pessoas que existe um modo civilizado de se fazer as coisas. Hoje, esses modos civilizados já estão interiorizados, então a gente pode sair disso, que é um mundo extremamente de aparências, e o palavrão, ele é só isso, ele é uma aparência, ele é uma palavra que em si não quer dizer nada. Vamos começar a discutir a essência das coisas. Quando a gente... Via de regra, a gente tem que agora relaxar a mola, porque a mola, ela era, tipo, extremamente agressiva, então a gente comprimiu ela, deixou ela ali descansando um tempo, agora a gente tem que relaxar a mola, entendeu? E a gente tá no ponto onde a mola, ela vai... Se você relaxa totalmente, ela vai ficar estacionária, entendeu? Como você disse, isso foi interiorizado. E mais uma coisa, querido professor de literatura, se você não fala de palavrões na sua sala de aula, me desculpa, mas você está excluindo uma boa parte da literatura brasileira. Ah, e portuguesa sim, também. Sim. Porque afinal de contas, né, vamos dizer que Gregório de Matos não tinha o apelido de Boca do Inferno à toa. Bocage, ele não foi preso algumas vezes à toa também. O Manuel Bandeira, ele tem uma parte bastante safadinha da vida dele. Ele, principalmente quando ele vai ficando mais velho. Enfim, gente, faz parte do léxico. Se você trabalha com palavra, você trabalha com palavrão também. Algum de vocês aí já leu o maior jornalista e dramaturgo brasileiro do século XX? E você que quase não fala? Tudo sai de você aos bocadinhos, feito titica de cabra. Fala, rapaz! Vou falar, sim. Escuta aqui, Dr. Werneck. E você também, Peixoto. Eu não vou mais casar com sua filha, não. Não vou mais, não. E tem mais. Eu largo o emprego. Enfio os 12 anos de estabilidade no rabo. E tem mais. Eu sou um ex-contínuo. E você é um filho da puta! Seu filho da puta! Pedro Fuscaldo, a segunda fase do modernismo. Ok, mas primeiro vou falar da poesia moderna em si. Tá bom, a poesia toda. Basicamente é o seguinte, quando a gente tem... Só um adendo, eu acho tão escroto isso, porque tem um monte de poeta que é depois de 22 e que é pré-moderno. É por causa do estilo, não é uma questão cronológica. Não, então, mas aí é meio escroto, cara, sabe? Cara, usa decassílabo, você vem defender ele. Ó, ó, você quer um exemplo? Tesla. Nikola Tesla, ele é contemporâneo de Einstein. Nikola Tesla contribuiu pra física clássica. Ah, e Einstein contribuiu pra física moderna. É verdade. Você fala em Tesla, você pensa em steampunk, não sei o que. Você fala em Einstein, pensa em, sei lá, em futuro, em galera 2000, você é no espaço, tá ligado? Tipo, what the fuck? Bom, então vamos lá. A poesia moderna, ela começa a ser construída lá no final do século XVIII, com o primeiro movimento desse, que seria o movimento romântico. Né? Você começa a ter uma diferenciação entre o que é a poesia clássica e o que é a poesia moderna. Claro que a gente não vai nem ter tempo pra isso, mas discutir o que é moderno e o que não é moderno, o que essa palavra significa e tal, é muito complicado e muito extenso. Por enquanto, saibam que moderno, errado, clássico, certo. Tá bom? É tipo isso. Então, mas... dobrou o nosso público e o povo que entrou agora gosta tudo de Lollapalooza. Parabéns pra vocês. Nossa, que pariu. Como assim? É, clássico, bom, moderno, errado, tá ligado? Eles vão ouvir isso no quê? A gente vai ter que começar a gravar em vinil esse podcast daqui a pouco. Não! Cara, clássico de 2000 anos pra trás. É evidente. Na real, eu tô italiano esse podcast em pé. É por isso aí que a gente tá pensando. Então, basicamente, a poesia moderna, ela começa ali no romantismo e tal, mas eles não têm força suficiente pra jogar todo o ensino clássico fora. Passa-se um tempo, aí você tem o advento do realismo, com o parnasianismo que retoma todas as questões clássicas e tal. Aí você tem o simbolismo, aí a gente chega no século XX. Quando a gente chega no século XX, a gente tem aí o primeiro movimento moderno, lá na Europa e tal, aqui no pré-modernismo e tal, pá. Só que, em termos gerais, a poesia moderna, ela se fundamenta numa questão assim. O leitor, o espectador, também constrói a poesia junto com o escritor. O poeta. Então, né? Junto com o poeta. Se você pega o Camões, por exemplo, os sonetos do Camões e tudo mais, todas as informações possíveis estão colocadas ali e pelo próprio Camões. Você precisa, para entender, o poema está dentro do poema. Exato. Na poesia moderna e na arte moderna como um todo, o leitor, o espectador, passa a ser referência da construção do significado daquilo ali. Inclusive na feitura das coisas. Tipo aqueles quadros em que você tem que se afastar para conseguir enxergar direito, ou você tem que chegar mais próximo para enxergar uma coisa diferente. Enfim. Eu tava pensando naqueles tazos que você vira ele, ele muda a imagem. Também. Tipo isso. Grande obra da arte moderna. Seria ótimo. Esse pedaço aí que vocês estão falando das referências é que você, garoto juvenil, quando o professor começa a falar da poesia, você começa a falar pro seu professor: não, você tá mentindo, o autor não quis falar nada disso. É disso que a gente tá falando. É verdade. O negócio é o seguinte: quais são os pilares da poesia moderna que o Drummond, ele segue algumas delas? Anti-academicismo, principalmente. Foda-se a academia. A academia que eu falo não é a onde você vai ficar monstro, tá? Não é, não é essa daí, não é que você toma whey, é a academia de estudo. Eu perdi mesmo o tempo de piadas. Você falou dos pilares, eu podia ter falado que tem o pilar do Pacífico Norte, que é guardado pelo cavalo marinho. Enfim, principalmente o direito à pesquisa estética. Esse negócio de direito à pesquisa estética é basicamente assim: a gente não precisa fazer poesia do jeito que vem sendo feito ultimamente. E basicamente porque ele se revolta contra a poesia parnasiana, que estava fazendo muito sucesso na época ainda e tudo mais, e era uma poesia vazia de sentido. Ela é muito bonita, mas vazia de sentido. Então, ele era a arte pela arte. É basicamente o que hoje é o metal progressista, tá ligado? Ela era uma poesia para poetas. O metal progressista é ótimo. Ô, Obama! O progressista, ele é muito próximo do metal demográfico, tá ligado? Democrático. Eu sou muito burro. Enfim, aí os caras, eles vão fazer esse tipo de coisa. Aí você tem o estouro da primeira fase moderna. A primeira fase moderna é isso. É os caras fazendo basicamente qualquer coisa. É a fase de rompimento com todas as outras estéticas. Mas quando a gente chega na segunda fase moderna, que é onde o Drummond se enquadra, você tem uma volta aos modelos já consagrados, porque a principal luta dos caras era o seguinte: nós podemos escrever do jeito que a gente quiser. E foda-se, isso não vai dizer muita coisa sobre a nossa poesia em si. O que vai dizer uma coisa sobre a nossa poesia é o nosso talento, a nossa habilidade com a palavra e tudo mais. Claro que tem muito picareta que pega o bonde disso daí e vai embora, inclusive até hoje. O cara faz um trocadilho mais ou menos, escreve numa parede lá em São Paulo e os caras falam que é poeta. E coloca performático na frente e acha que tá fazendo coisa legal. Exatamente. Essas porra toda. O lance é que o Drummond, ele vai seguir uma linha, mais ou menos assim. É a tal da poesia sem rima, da poesia sem as formas fixas, que eu falo que é o soneto, a ode, e essas coisas todas. Só que ele vai voltar, por exemplo, a alguns elementos que é meio clássico, tá certo que é meio moderno. Ele vai fazer poema em prosa, que é uma coisa que o Baudelaire fez, que a gente não sabe exatamente onde o Baudelaire fica, se ele é simbolista, se ele é moderno, enfim, blá, blá, blá. Você divide a segunda fase moderna em duas vertentes, você pode pegar a parte da prosa e a parte da poesia. Enquanto que a primeira, em ideologia e estética também, ela é muito homogênea, a segunda, ela já é realmente o que é o modernismo em si, ela é completamente heterogênea. Então, enquanto na prosa a gente vai para uma questão mais de regionalismo, focar nos problemas que o Brasil está tendo e tudo mais, e pá, a poesia, ela vai para qualquer lugar, ela faz o que você quiser. Então, aí você tem o Murilo Mendes fazendo paródia, você tem o Vinícius de Moraes fazendo soneto, você tem o Carlos Drummond fazendo o que ele faz aqui, que é o que a gente vai discutir. Você tem Carlos Drummond fazendo Carlos Drummondzice. Pintando estrelas amarelas em fundos vermelhos. Cecília Meirelles fazendo uma poesia muito próxima do simbolismo. Enfim, você tem poesia para todos os gostos, basicamente. Vamos começar com o Rage da Vida de Carlos Drummond de Andrade. Ele nasceu, obviamente, pra quem leu esse livro ou leu qualquer coisa do Drummond, sabe que ele nasceu na cidade de Itabira, que ele cita em um monte de poema, e quase todo o livro tem uma referência sobre essa cidade. Ela chamava Itabira do Mato Dentro na época dele, me parece que mudou de nome, agora é só Itabira. É isso mesmo, né? Itabira do Mato Dentro é um nome ótimo. É um nome excelente. Tem uma próxima que chama Itambé do Mato Dentro. Era uma região legal. É verdade. Tinha muito, muito, enfim. Aí eu ia fazer uma piada de cunho sexual, porém não vou mais. Parabéns. Ele nasce em 1902. Notem as datas aqui que a gente vai falar, porque elas estão sempre muito próximas da produção do Drummond. A história da época é relevante na obra dele. Ele tem uma família já mais ou menos rica, mas meio perdendo grana, porque, enfim, naquela época... Em 1910 estava todo mundo perdendo grana. Exatamente. Todo mundo. Daí ele sai de Itabira, se muda pra Belo Horizonte... Ô, cara, que arrombado. O cara que tem que sair da cidade pequena pra ir pra cidade grande, o cara que não consegue se desenvolver como ser humano na cidade pequena, é um arrombado. Cala a boca aí que você é o único que nasceu em Curitiba, filho da puta. Não nasci em Curitiba, nasceu? Não nasci em Curitiba, cara. Mas você foi pra Curitiba pra se desenvolver, seu arrombado. Que porra é essa? Eu me critiquei, cara. Eu sou capaz disso. Eu sou uma pessoa humilde. Ah, tudo bem. Ah, tudo bem. Bom, o Drummond talvez não tenha sido porque ele foi expulso da sua escola do Colégio Anchieta do Rio de Janeiro por... Nossa... Por que ele foi? Fornicar nos corredores. Bom, recapitulando. Ele nasceu em Itabira, ele se mudou pra Belo Horizonte, e depois ele se mudou para Rio de Janeiro, pra Nova Friburgo. E pouco voltou pra Itabira, ele quase nunca voltou, por isso que ele tem essa saudade. Ele vive reclamando de saudade de Itabira, mas ele nunca volta, saca? Porque ele é um arrombado. E não só isso, a saudade dele não é bem uma saudade também, viu? É uma saudade meio Raul Pompeia, uma saudade hipócrita. Ele tem saudade, mas é aquela saudade assim, nossa, porra, como eu gostava de apanhar da minha mãe. É a mesma saudade que nego tem da época da ditadura. Exato. Da época da ditadura. Porra, caralho, era da hora aquela época, era hein? Bom. Nossa, a gente apanhava na rua. Nossa, que bom. Tava tocando Legião Urbana direto. Nossa, que delícia. Tocava na rádio. Tocava por 9 minutos aquela música. Nossa, para o Oeste acabou. O Drummond apanhava pra caralho da mãe, né? Eu penso que sim. Eu sei que você não disse que ele apanhava. Você só tava exemplificando o tipo de saudade. Mas pelo jeitão do cara, parece que ele apanhava pra caralho da mãe. Pois é. Ou não, porque ele foi expulso do colégio jesuíta no Rio de Janeiro por insubordinação mental. Tá escrito no diploma dele, saca? Insubordinação mental? Exato, cara. Sim, mental, tá ligado? Já era um pouco da bosta. Os vampiros não conseguiram dominar ele. Caralho, velho. E você chegava pra conversar com ele, ele falava: você conhece o rei da máscara em Carcoça? Que esse cara tem, velho? Que isso? Insubordinação mental? Que tipo de doente? Que esse cara tem, velho? Tá ligado? O professor chegava pra ele e falava: isso aqui é uma multiplicação. Ele falava: não, não é. E subordinação mental, ou seja, ele só era chato pra caralho. Tá ligado? Exato. Vou ensinar vocês o ABC. Não, você vai ensinar para a gente o Jorge, José e Maria, que é assim que eu chamo essas letras. Não é assim que ele chama, é assim que as letras disseram pra ele que são o nome delas. Caralho, como é que alguém identifica um troço desse, tá ligado? Cara, não sei. Enfim, não importa, foda-se. Ele volta pra porra de Minas Gerais e fica trabalhando que nem um comunistinha vagabundo em jornal. Pouco fez depois disso, a família ficava: ô, filho, arruma o diploma. Vai que esse negócio não dá futuro. Se for preso, vai ter cela especial, arruma o diploma, sabe? Daí ele falou: ah, beleza, caguei. Ele se formou em farmácia, sabe? Qualquer merda, não importa, ele não exerceu essa porra. Se formou em farmácia. É, ninguém se importa, sabe? Na real. Ele equivalente moderno de ADM, ele se formou. É, exato. Equivalente a moderno de administração. Isso. Um abraço aos nossos amigos que fazem administração. Ele fez concurso depois, sabe? Vocês estão ficando administração aí e tal, tudo mais, mas eu duvido muito. Cara, ele fez concurso. Ele é concurseiro, velho. Vixe, ele tirou o diploma só pra pegar um cargo melhor. Cara, foi. Que filha da puta. E sabe de quem que ele era? Secretário, velho? Era secretário, enfim. Ele trabalhava no... Isso, olha só. Ele já tinha dois títulos publicados. O que foi? Eu falei do Jô Soares, você disse isso. Caralho. Não é, puta que pariu. Olha só, isso é em 1934, ele já tinha escrito dois livros e ele trabalhava para o Gustavo Capanema, que era o ministro da educação, adivinha de que governo? 1934. É do Exato, este filho de uma puta me lançou o sentimento do mundo, que é obviamente comunista, abertamente comunista, enquanto trabalhava na secretaria do Getúlio Vargas. Oh, mas é muito comunista padrão, né, cara? Ah, pois é, né? Caralho, velho. Ele leu isso no manual do comunista, tá ligado? Sim, cara. Tipo, no manifesto comunista tinha uma linha só pra ele lá, tá ligado? É, se você for um poeta mineiro, ajuda o governo enquanto suga o dinheiro dele e fala mal dele. Ai, cara. O próprio Gustavo Capanema chegou nele e falou: cara, que porra é essa, amigo? Você tá surpreendendo com nós aqui? A gente te dá dinheiro todo mês? Tá falando? Não matamos sua família ainda? Mas é próprio, porra. É, tá ali os teus amigos do partidão. A gente só extinguiu o partido, matou uns caras, mas não, ninguém foi todo mundo. nem chegou ao nível de, sei lá, genocídio. Não, podem chamar de massacre. Não, não dá nem pra colocar massacre porque foi separado. Não matamos tudo junto. É, sabe? Tipo, ele chegou e falou: miga, não dá pra te defender assim. Seja menos, tá ligado? Que pariu. E ele. Ele fosse esquerdo, ele falou isso. O Capanema, mas não era. Ele era bastante popular, viu? Na época dele, as crônicas que ele fazia e tal. É. Esse ele era bastante popular. Tipo, a tiragem desse livro, porque todo mundo na época percebeu meio a hipocrisia dele, a primeira tiragem tem 150 mil cópias só, sabe? Enfim, hoje deve ser item de colecionador. Ou não, né? Porque no Brasil não tem muito isso. Não, não mais. Bom, vamos lá. Drummond escreveu: os livros anteriores são Alguma Poesia, de 1930, e O Brejo das Almas, de 1934. Então, de 35 pra frente, ele já começa a produção. O primeiro poema do Sentimento do Mundo, ele foi escrito em 1935, já. E daí pra frente ele escreve os outros. Alguns não têm a data que foi escrito, mas é por aí, saca? Notem bem, em 1930, o partido, o PSOL da Alemanha, ele ganha já começa. Começa a crescer nas eleições. Em 1932... Não, tua analogia aí não funciona só pelo começa a crescer nas eleições, mas tudo bem. Ah, tudo bem. Vou voltar para o original, então. In jeder Stunde, an jedem Tag, nur zu denken an Deutschland, an Volk und an Reich, an unsere deutsche Nation. Unser deutsches Volk siegt Heide! Siegt Heide! Chega na Alemanha, ele assume o poder em 34, ou 35. Cara, não, 33 já, já é Alemanha nazista, o nome do estado. Sim, sim. Já o Deutsches Reich. É, exato. Por essa época, Hitler já era o cara fodão da Alemanha, o cara mais promissor e tudo mais. Já tinha rolado, ó, o mundo tava muito doido nessa época, sabe? Tinha a Guerra Civil Espanhola, tava o fascismo surgindo. É o que acontece quando você deixa Otto von Bismarck trabalhar e depois você tira ele do trabalho. Sim. Durante o livro a gente vai ver isso melhor. O Sentimento do Mundo, dá início, é o primeiro livro do Drummond. Não é o melhor dele, né? O povo considera que a magnum opus dele é a Rosa do Povo, que é de 45, que é o quinto livro dele. Mas o Sentimento do Mundo, que também é muito bom, ele começa a dimensão social dele. É nesse primeiro livro que ele começa a se preocupar com a dimensão social, com o cotidiano e denúncia da estupidez e da incompreensão. Um pouco antes disso, ele se filiou ao Partidão. Exato. E o poema mais famoso dele, que é aquele No Meio do Caminho, é de 28. Eu acho que tá em alguma poesia, se não me engano, esse poema No Meio do Caminho. É aquele da pedra, tá, gente? Mas enfim, o mundo tava essa loucura, tava todo mundo com medo. Aqui a gente tava no pleno governo de Getúlio Vargas, que, enfim, tava fazendo coisas terríveis, tipo a carteira de trabalho. Tava todo mundo muito com medo e tal. Aí o Drummond, ele concebe os poemas dele, começando com o Sentimento do Mundo, que é o primeiro poema do livro dele. Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto. Morto meu desejo, morto pântano sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior a fronteiras, humildemente vos peço que me perdoeis. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desafiando a recordação do sineiro, da viúva e do microscopista que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer mais que a noite. Vocês já podem perceber várias coisas, do tipo, ele não tem cara de poema, ele parece um monte de frase randômica jogada. Ele é comunista, tem um camaradas ali. Ele é um comunista filha da puta. Enfim, são todas essas questões da poesia moderna, que quebra com estruturas. É, exatamente. Ela quebra isso. Com classicismo. É uma visão absurdamente pessimista. Olha só a última frase. E não foram encontradas ao amanhecer. Esse amanhecer mais que a noite. Ou seja, tá todo mundo morrendo, tá todo mundo ferrado, tá todo mundo fudido. E nesse ponto de vista, o amanhecer, ele não é um amanhecer. Ele não é um momento de conforto, de esperança. E tudo mais. É um amanhecer mais que a noite. Ele quando chega você a... conta as baixas. Esse amanhecer é a tomada de consciência. É a luz sombria e pesada e dolorida da verdade de como a realidade é. É como você, por exemplo, se confrontar com a sua mortalidade e que você passa, como por exemplo, quando um parente seu morre. É esse amanhecer que a gente está falando. É o amanhecer do sol negro. É um dia que começa e termina, mas não se conta. Entendeu? Ele é o prelúdio entre dois dias ímpares. É isso. Isso que é esse amanhecer. Cara, o nada é muito... O nada é exatamente, cara. E o cara o cara fez outra poesia pra explicar a poesia do cara. E esse negócio no começo, mas estou cheio de escravos, minhas lembranças correm e tal, esses escravos dele aqui são os próprios poemas em si. Ou seja, você tem uma própria visão negativa do que é o fazer poético aqui do próprio Drummond. Ele coloca a poesia dele, os poemas dele, como escravos. É, e esse é o primeiro poema e o poema que dá título ao livro. Quando vocês forem ler, ó, esse livro vocês leem em 10 minutos, no máximo, saca? Então vocês sintam esse poema e essa sensação antes de ver palavra a palavra, porque, ó, pode cair muito no vestibular coisas do tipo, quais as figuras de linguagem que Drummond usou no texto tal? Aí você vai lá e fala... Muito arrumado, né? É uma desgraça, velho. Nossa, aí você destruíram, fala, tá ligado? E que era o poema do Drummond no cu e cagaram na sua boca. É isso que eles fizeram, tá? cara. Não, não é se tipo faz isso. Esse tipo de coisa, cara. Não se faz esse tipo de coisa. É meio desumano. Sim, sim, é horroroso. O vestibular serve pra isso, pra acabar com a alma das obras de arte e você tornar você um acadêmico. Exato. E tornar você um acadêmico. Exatamente. Então vai com essa pergunta, tipo, encontre aqui os não sei o quê. Faça a escansão e descubra que não faz sentido nenhum fazer isso, saca? Tipo isso. Então percebam as palavras. O Pedro acabou de falar, esses escravos são a própria poesia. Aí depois ele fala, minhas lembranças escorrem e o corpo transige. O que isso quer dizer, considerando que é a própria poesia que tá escorrendo dele, sabe? Tudo isso. Sim. Sente o clima. O primeiro poema do livro, que dá nome ao livro, ele já coloca, os camaradas não disseram que havia uma guerra. E como que isso é contrário aos livros anteriores dele? Porque tem alguma poesia, ah, é uma coisa pequena, uma coisa aí. O brejo das almas, que é uma coisa, ah, também, sabe? Uma coisa mais sítio, mais roça, mais bucólico, aparentemente. Esse não. O tema desse poema e desse livro englobam o mundo. Fiquem muito atentos, que isso daqui também pode cair com questão interdisciplinar com história, tá? Aliás, é o que justamente tem caído ultimamente, principalmente no Enem. Confidências de um itabirano. Alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse aleitamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho. Vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer que tanto me diverte. É doce, herança itabirana. De Itabira trouxe-se prendas que ora te ofereço. Este São Benedito de velho santeiro, Alfredo Duval. Este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas. Este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. Esse texto, não é que ele não tem rima, é que ele é quase uma prosa. Ele é quase uma carta, sabe? Eu acho que ele não é rimado pra dar um tom mais melancólico. E eu gosto muito da parte que ele fala esse couro de anta esticado. Parece que ele tá se espreguiçando, não é? É, parece que é ele jogado ali, sabe? Ele se espreguiçando parte. E ele tem couro de anta. Ô, Nada, você chamou o Carlos Drummond de Andrade de anta? Eu chamei, ele que reclame comigo. O primeiro poema, ele fala do que se trata o livro. Este segundo poema, ele fala de quem está escrevendo o livro. Sim, ele fala do que se trata ele. É, de que se trata do Drummond. E pelo menos ele reconhece aqui que ele é um hipócrita do caralho, não sente saudade de porra nenhuma, ele gosta de ser funcionário público. É tipo isso. Eu não acho. Eu acho que na verdade ele vai reduzindo, olha só, tem uma... Falando. Oh, tá o quê? Blablando, falando blá blá blá. Ah, tá. Então, tem uma gradação negativa nisso daí. Por exemplo, ó, tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje eu sou funcionário público. Mas depende, qual que era o peso de ser funcionário público na época? Nunca! Ser fala funcionário... Não parece uma... Não, mas peraí. Você coloca funcionário público em oposição a ouro, gado, fazendas, ter tido isso, ele era um homem de posses. Hoje ele é um funcionário público. Cara, e assim, e é um contraste temporal, porque antes eu tive ouro, gado, fazendas. Isso é um valor de uma sociedade anterior. Hoje eu sou funcionário público. Ou seja, o tempo moderno matou ele. Entendeu? Tem um paralelo também muito interessante. Cara, entendi. Faz isso. Ele olhando pra Itabira como se fosse uma saudade hipócrita e tal, tudo mais, mas ao mesmo tempo ele meio que lamenta que o progresso de tudo tá deixando Itabira pra trás, entendeu? Sim. É muito interessante. Principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas caçadas, 80% de ferro nas almas. Ferro é frio, ferro é duro, ferro é uma coisa intransponível, por assim dizer. É, né? E assim, historicamente, a cidade de Itabira tinha várias minas lá que extraíam ferro, etc. Sim, inclusive é herdeiro de uma dessas. E ferro é uma coisa que se queima e se malha pra se moldar, tá ligado? Ferro é uma coisa que ele não resiste pra sempre, mas ele é duro pra ser moldado. É, bem, mas simples, ele molda. Bem simbólico. Que machuca demônios. Sim. É não, fadas. Demônio é sal, velho. É sal. Você não assiste Supernatural, velho. Nossa, Supernatural, cara. Eu lembrava que tinha alguma coisa. Bom, a melhor parte é que, assim, essa é a única parte certa. Você bate com força, machuca. Supernatural, o resto é tudo errado. Então, me lembra muito Canção do Exílio, esse poema, na realidade. Mas ainda assim, Dias, não é, né? uma Canção do Exílio no clima do Gonçalves Dias, né? Sim, sim. Porque... E também, como é que é o nome daquele poema do que ele fala, que ele quer pra uma cidade, que lá ele é amigo do rei? Mas, sabe, esse é do Manuel Bandeira, eu vou embora pra Sagra. Eu entendo quando você fala do Gonçalves Dias, mas o Gonçalves Dias, ele meio que está preso, sabe? Sim, sim, ele é exílio. Exato. Mas assim, é que aqui não, lembra, ele não está exílio, é uma sensação. É uma sensação parecida. É o Drummondzinho. Só que menor, né? Só que mais suave. Porque afinal, é um alto exílio e ele está na zona de conforto, mas ainda é bucólico, entende? Uhum. É. Muito embora... Diverso, né? Não é aquela situação do bucolismo Arcade, por exemplo. Não. Você tem a paz do campo em si e tal. É um bucolismo em que traz um sofrimento pra ele, porque ele lembra de todas aquelas coisas. Sim, e o próprio modo como ele lida com a cidade é diferente. Itabira era pequena, tal qual as inspirações Arcade. Mas ele é muito. É muito direto. É 90% de ferro na calçada e 80% de ferro nas almas. Não é um Marília de Dirceu que ele tá descrevendo as florzinhas e não sei o que, saca? É um bucolismo de tarde chuvosa, é um bucolismo que acende uns carros, tá ligado? É um bucolismo da tristeza do Jeca. É verdade, é verdade. E assim, os dois últimos versos, né? Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Ou seja, um passado que não volta e por isso que dói pra caramba. Mas é que nem eu falei, é meio que uma saudade meio que hipócrita, saca? Sim. Ele não volta, ele não vai atrás disso, apesar dele poder fazer isso. Olha, a hipocrisia faz parte da dor, né, cara? Tipo, ele dói não é só porque é disso, mas é porque ele é hipócrita e corre atrás disso. Talvez ele queira doer, ele força a dor, sabe? Talvez ele tenha consciência da hipocrisia dele e tenha vergonha disso também. É a coleira que ele tem a chave, só que ele se envergonha por causa que ele precisa da coleira. Poema da necessidade. É preciso casar João, é preciso suportar Antônio, é preciso odiar Melquíades, é preciso substituir nós todos. É preciso salvar o país, é preciso crer em Deus, é preciso pagar as dívidas, é preciso comprar um rádio, é preciso esquecer fulana. É preciso estudar Volapuque, é preciso estar sempre bêbado, é preciso ler Baudelaire, é preciso colher as flores de que rezam velhos autores. É preciso viver com os homens, é preciso não assassiná-los, é preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. Encaixar o fim do mundo. Fim do mundo. Eu acho que foi uma muito foda. Eu gosto mais da Caliúga. Mas tudo bem. Vamos lá. Momento cultural. Melquíades é um papa do ano 300 que foi perseguido por todo mundo. Volapuque é uma língua bizarra, tipo o Esperanto da época, sabe? Mais uma tentativa imbecil de fazer uma língua genérica, sem cultura, whatever. Baudelaire é o poeta. Você falou de Baudelaire já, né? Sim. Falei. É um poeta que. Francês, etc. As flores. Que rezam velhos autores, muito provavelmente As Flores do Mal. É o livro principal do Baudelaire. É o livro principal do Baudelaire, etc. Acabou o momento. Cara, esse é preciso colher as flores de que rezam os velhos autores. Não pode ser outra coisa também? Ele não pode estar falando, sei lá, de romances ou coisas desse sentido? Pode. Eu acho que é uma ira acadêmica mesmo, tá ligado? Você tem que se espelhar no passado pra você construir seu futuro, em vez de você criar uma coisa de novo. Nossa, pode. É a briga do modernismo, cara. E é uma referência ao Baudelaire mesmo, né? Por conta das flores do mal. Mas falando em flores, tem um negócio muito doido. É o Frejat. Flores sempre tem um sentido de bonitinho, de legal, de tranquilão. Não hoje. A simbologia, o signo é isso. O signo é bela, delicada e aspirante. Exato. Isso foi, durante toda a história da literatura, era bonitinho assim. Por causa desses caras, por causa de Drummond, por causa de Baudelaire e dessa galerinha da época, a flor começou a mudar de simbologia, sabe? O significado dela mudou. Drummond, ele tem as flores que nascem do asfalto e é uma flor vermelha. É nesse livro? Eu nem lembro mais. Não é. Depois é na Rosa do Povo. Isso, na Rosa do Povo, que a flor simboliza uma luta ou não sei o quê. Isso é interessante também, esse negócio de colher as flores. As flores que ele colhe, quando ele pega as flores na mão, elas não significam mais a coisa bonita. Ela mudou completamente o sentido. Depois você vai ter a Rosa de Hiroshima do Vinícius também. Exato. Que é a própria bomba atômica, o próprio cogumelo atômico e tal. Esse poema em si, É aquela questão do mundo moderno, da pressão do mundo moderno. Eu costumo falar pra aluno nas aulas e tal, sempre que a gente lê esses poemas. Fernando Pessoa tem isso com o Álvaro de Campos, e esse poema aqui do Drummond também e tal. Como esses caras iam se sentir hoje em dia, saca? Porque naquela época eles já estavam loucos com a questão da modernidade, porque eles estão no momento em que você tá mudando o paradigma da sociedade, né? Eles estão vivendo esse momento. Imagina eles hoje em dia com o smartphone e o cacete pra tudo quanto é lado. Os caras iam pirar. Tendo que alimentar todas as redes sociais todos os dias. Poesia de Twitter. É. Não, cara, esse cara, se eles pegassem o WhatsApp, cara, eles são aqueles caras que colocam 50 emoticons na frase, tá ligado? Cara, agora que eu tô pensando, se tivesse Twitter em 22, o Oswald de Andrade ia ser só um twitteiro e ninguém ia se importar com ele, cara. Ia ser, nossa, tão melhor esse mundo. Eu acho que os adolescentes iam se importar com ele, cara. Sim, ah, mas quem se importa com adolescente, cara? Adolescente. Mas é, esse negócio do poema da necessidade é justamente isso. É o ritmo frenético do mundo moderno, e só. Você tem uma estrutura paralelística no poema, são quatro estrofes de quatro versos cada uma, você tem estrutura de quatro, cinco, cinco, quatro. Ah, é verdade, desculpa. Dá pra gente pegar em termos da estrutura a questão de sempre ser assim, né? Porque ele tem praticamente o mesmo número de palavras em cada verso também. Contem aí o número de palavras, vocês vão ver. Sabe, é um poema ritmado, é raro ele fazer isso. E é engraçado porque o poema é branco, é um quadro como se ele só tivesse formas e não tivesse cores. É, se você for sinestésico, eu gostei, é um poema muito bonito, cara. E se você fosse sinestésico e gostar de ser semiótica tanto quanto eu. Exato. Você entendeu isso que o Nara acabou de dizer. É. Bom, vamos lá. Mas... depois você tem o Alcance Poça Fantasma de Belo Horizonte. Então, vamos pular. A gente não vai falar de todos os poemas aqui. A gente selecionou. São 28 poemas no livro inteiro. É humanamente impossível a gente falar de todos eles desse jeito, com essa especificidade que a gente está dando. A gente vai, no máximo, ler o título e falar do que se trata. Esse Canção da Moça Fantasma de Belo Horizonte é uma lenda urbana de Belo Horizonte sobre uma moça que morreu num ponto de táxi. Sim. E ele dá meio que um final para a história. A mulher, ela fala tudo o que ela queria falar. E aí ela acende aos céus, leia a divertidão. É um poema meio supernatural. É, tipo isso. Esse Tristeza do Império... É de whatever, ele é... Whatever, eu pulo também. Vamos pulando todos? Não, Operário do Mar. Eu também, Operário do Mar é importante. Esse, ele é muito comunista, cara. Primeiro que tem a palavra operário ali, que foi uma palavra que os próprios comunistas inventaram. Sim. Ah, não. E vejam só que ele é um bloco de texto. Isso, como um prédio na União Soviética. Ah, mas eu acho que a intenção tá pra aí mesmo, viu? Como o banheiro do Auschwitz. Na rua passa um operário. Como vai firme? Não tem blusa. No conto, no drama, no discurso político, a dor do operário está na blusa azul, de pano grosso, nas mãos grossas, nos pés enormes, nos desconfortos enormes. Esse é um homem comum, apenas mais escuro que os outros, e com uma significação estranha no corpo, que carrega desígnios e segredos. Para onde vai ele, pisando assim tão firme? Não sei. A fábrica ficou lá atrás. Adiante é só o campo, com algumas árvores, o grande anúncio de gasolina americana e os fios. O operário não lhe sobra tempo de perceber que eles levam e trazem mensagens que contam da Rússia, do Araguaia, dos Estados Unidos. Não ouve na Câmara dos Deputados o líder oposicionista vociferando. Caminha no campo e apenas repara que ali corre água, que mais adiante faz calor. Para onde vai o operário? Teria vergonha de chamá-lo meu irmão. Ele sabe que não é. Nunca foi meu irmão. Que não nos entenderemos nunca. E me despreza. Ou talvez seja eu próprio que me despreze aos seus olhos. Tenho vergonha e vontade de encará-lo. Uma fascinação quase me obriga a pular a janela, a cair em frente dele, sustar-lhe a marcha. Pelo menos implorar-lhe que lhe suste a marcha. Agora está caminhando no mar. Eu pensava que isso fosse privilégio de alguns santos e de navios, mas não há nenhuma santidade no operário. E não vejo rodas nem hélices no seu corpo, aparentemente banal. Sinto que o mar se acovardou e deixou-o passar. Onde estão nossos exércitos que não impediram o milagre? Mas agora vejo que o operário está cansado e que se molhou. Não muito, mas se molhou. E peixes escorrem de suas mãos. Vejo que se volta e me dirige um sorriso úmido. A palidez e confusão do seu rosto são a própria tarde que se decompõe. Daqui a um minuto será noite e estaremos irremediavelmente separados pelas circunstâncias atmosféricas. Eu em terra firme, ele no meio do mar. Único e precário agente de ligação entre nós, seu sorriso, cada vez mais frio, atravessa as grandes massas líquidas, choca-se contra as formações salinas, as fortalezas da costa, as medusas, atravessa tudo e vem beijar meu rosto, trazer-me uma esperança de compreensão. Sim, quem sabe se um dia o compreenderei. Cara, esse texto é o texto mais white guilt da Terra. Puta que pariu. Eu só vou dizer uma... Cara, eu só vou dizer uma coisa. Quando a droga quica, véi. Quando bate aquela onda, véi. Que isso? É a bala. É a bala. É a bala. É a balinha. Eu quero levantar um questionamento aqui. O Drummond, será que um dia eles, tipo, por esse texto aí, não te passa a impressão que ele queria ser transnegro? Querer ser transnegro é foda, cara. É, na verdade, como todo comunista. Todo comunista quer ser transnegro e transpobre. Exato. É um bloco de texto. Sim. Se a gente pegar uma régua e medir aqui, eu acho que vai dar um quadrado. É quase um quadrado. Quase. Não vai dar por questões de diagramação. É um retângulozão. É, deve ser uma coisa da fonte, não deve ser a fonte original. Mas o Drummond, ele não tinha essas coisas concretistas, tá? Não tinha, eu acho que é proposital essa bagaça aqui. Ele tava fazendo uma quadra de Vovogrado. Meu Deus. Quê? Vovogrado. Stalingrado, o nome famoso. Ah, tá, ok. Faz sentido agora. Faz sentido. É um poema comunistão e tal. Você tem esse operário, essa figura do operário aí que é a base. Só um adendo. O filho da puta que vier aqui me falar que não é comunista socialista é bloco no IP. Tá bom? O cara nunca mais comenta na internet. Ele fala camarada, cara. Pode prosseguir, Pescaldo. Você tem o operário, que é o símbolo religioso dos comunistas. Tipo, eles não têm Jesus, mas eles têm um operário. É, e ele coloca esse operário como Jesus. Sim, tá até andando na água, filha da puta. É, exatamente, ó. Agora ele está caminhando no mar. Eu pensava que isso fosse privilégio de alguns santos e de navios. Mas não há nenhuma santidade no operário e não vejo rodas nem hélices no seu corpo. Caso essa questão, ele ao mesmo tempo que coloca ele num patamar de santo, de Jesus e tal, ele reduz, que fala, ó, o cara tá andando no mar e tal, mas não tem nenhuma santidade, não. E ele tá pensando aqui... Não sei se é reduzido ou se ele é só um comunista filha da puta que não acredita em nenhuma santidade e que acha que os homens são maiores do que as histórias de santos. Pode ser isso também. Eu não sei, cara, porque ele é meio agressivo, porque, tipo, ele pergunta, onde estão nossos exércitos pra que não impediram o milagre? Tipo, além disso, ele queria a volta da ditadura, tá ligado? Isso é chantagem. Ele não queria. Eu acho que isso daí é meio que um. Irônico, ele é irônico. Vamos lá. Ele é isso, garoto. Chega aí. Ele tá sendo engraçadinho. Ele tá falando. Ele é um garoto pai. Ele trabalha pro Getúlio e ele insulta ele. É muito white guilt isso daqui mesmo. Porque ele fala, inclusive, que ele e o operário não se entendem. Porque ele, no caso, só escreve poesia e tal, tudo mais, e ele é ricão. E o operário tá fudido lá na fábrica, se fudendo, fazendo trabalho braçal e o caramba. Tem essa oposição aí, no caso, entre o operário e ele. Só que eles se unem pelo sorriso. Principalmente essa questão de, pode acontecer uma coisa bacana pra nós dois. Na cadeia, sim. Sim. É muito foda, cara, porque, tipo... Na cadeia, muito foda. Sim, o cara demorou pra pegar. O nosso querido autor aqui, ele queria muito ser pobre. E esse operário, com certeza, queria muito ser rico, tá ligado? Tipo, e aí, Drummond? Me explica isso aí, Drummond. Ele esteve treinando a sua vida inteira para tornar-se um merda, mas jamais conseguiu se elevar a tão excelsa condição. Menino chorando na noite. A gente vai ler esse? Qual que a gente vai ler? Congresso Internacional do Medo. Essa aí tem um cheiro comunista, pelo nome. Só citar um, que é o Morro da Babilônia. Eu achei interessante pra ver essa coisa da proximidade do Drummond com os temas do povo, sabe? Uhum. Deem uma lida, a gente não vai ficar citando aqui, mas vocês deem uma lida e saibam. Morro da Babilônia é uma favelona e que vivia pegando fogo, sabe? Uhum. Então é isso aí. E um dia se você quiser... Gente! E lembrando pro nosso senhor, queridos amigas satanistas, esse aqui é o poema que invoca b. Próximo provisoriamente não cantaremos amor, que se refugiou mais baixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo, e sobre os nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Esse é um poema muito André Bujan, não sabe? Sim, ele roubou do Maquiavel, na verdade. É o etiqueto da tumba do Maquiavel, isso. É tipo isso. Sim. No podcast passado, que é o de... Não sei se é passado, mas o podcast de sobre vidas secas. Sim, sim. Você falou sobre a simbologia das cores. Lembra do amarelo? Sim. É exatamente isso. Não sei se eu deixei na edição, eu não lembro. Você deixou. Que eu expliquei porque o Chambers, ele escolhe o rei ser em amarelo. Entendeu? Porque... Inclusive, foi durante o podcast no Facebook que teve a discussão entre de amarelo e em amarelo. Amarelo. É o amarelo, principalmente em língua portuguesa, a gente tem o termo amarelo de medo, amarelou. O amarelo, ele traz uma ideia de corrupto, imoral e não coeso, entendeu? E isso é engraçado, porque, por exemplo, o ouro, ele é amarelo. O ouro amarelo é o ouro belo, em contraste com o ouro vermelho, que tem muito cobre. Então, o ouro amarelo é o olho da beleza. E, de certa forma, o ouro amarelo, ele traz a ganância. E a ganância é um medo, entendeu? E o medo é a única coisa que existe, porque o egoísmo é um medo. Entendeu? Sim. E o amarelo simplesmente é uma cor horrível. É simplesmente isso que vocês precisam saber. O amarelo é a cor comunista do arco-íris. Não é o vermelho. O vermelho é republicano e lindo. Isso me lembra uma música do Renato Russo que chama Natália. Vamos falar de pesticida e de tragédia radioativa, de doenças incuráveis. Vamos falar de sua vida. Nossa, é conversa com o poema. Tem uma intersexualidade bem legal. E no final das contas, você é tanto medo, mas tanto medo, que você vai morrer de medo depois que você morrer. É, do tipo, esse medo vai contaminar tanto o mundo que as próximas gerações também vão ser medrosas e tudo mais. Cara, mas é muito bom porque, tipo, o final ele conversa com o começo. Porque, tipo, o final ele fala de que tudo é medo. E no começo ele fala que provisoriamente, tipo, por um pequeno espaço de tempo, não cantaremos sobre o amor, que esse se refugiou abaixo dos subterrâneos. Ou seja, o amor fugiu de medo para um lugar que é abaixo do que está abaixo. Sim. E posteriormente ele fala, cantaremos o medo, que não sei o quê. Não cantaremos o ódio porque isso não existe. Ele fala que o medo, ele é tão onipresente e marcante que ele descarta o ódio, que é o segundo sentimento mais poderoso depois do amor. Ele descarta o amor, ele fala que o amor simplesmente fugiu de medo e descarta o ódio como se importante não fosse, porque ele não existe, entendeu? E só existe o medo. O medo é a única coisa poderosa nesse momento. Cara, o poema, ele é poderoso, ele se morreu muito foda. Mas quem sabe um dia eu escrevo uma canção pra você. Os Mortos de Sobrecasaca é um poema muito mais... violento. Violento? Eu acho. Ô, louco, eu achei ele tão introspectivo. Porque ele fala de... A gente vai ler esse? Não. Não. Cara, bom, eu olhei curtinho, cara. Ele é minúsculo, mas a gente não vai ler, não. Porque. Sim. É, porque a gente tem que acelerar o negócio, senão vai ficar até 5 horas de podcast. Sim, não é legal. Mas é divertido, porque ele olha. Ele, ah, leia a primeira frase só, tá bom. Havia já. A um canto da sala um álbum de fotografias intoleráveis. E aí a galera começa a olhar essas fotografias e ele percebe que um bicho começou a roer as fotos no final. Só não roeu o imortal soluço de vida que rebentava daquelas páginas. É aquela coisa do momento em que se tira a foto, que a foto também traz não só uma imagem, mas uma sensação. É aquela coisa toda. Sim. Cara, sabe quem faria muito melhor proveito dessa ideia que ele teve aqui? Clarice. Ah, puta, sim. Com todo esse... Eu também acho. Ela ia fazer um texto do caralho com isso aqui, cara. Sim. Nossa, a gente vai pular alguns aqui, viu, agora. Porque aí você tem o brinde no juízo final... Skip. Privilégio skip, do Mar. Skip. Skip. Inocentes do Leblon. Skip. Inocentes do Leblon skip. É interessante também, porque é outro que... É sobre o Caetano Veloso, não vamos falar, não. Cara, o nome é White Guilt, tá ligado? Exatamente, mas não é a dele, é de... Ele olha de cima pra baixo pra galerinha e ele ficava muito tempo... Tem até uma estátua dele, Ele é o maior confessista dos bêbados pós-mortem que existe. Tem aquela estátua dele do Drummond em Copacabana e ele ficava lá um tempo olhando e julgando as pessoas que andavam na praia, sabe? E ele foi emo, Os Inocentes do Leblon é basicamente isso. Sim, como todo comunista, do alto de sua superioridade moral, ele sentava lá e julgava as pessoas. Sim. Uhum. Canção... O próximo que a gente vai ler... Canção do Berço, você não vai falar? A gente vai ler? Não vou. Ó, eu acho esse poema importantíssimo. Não, ó, o Pedro disse que não vai ler, então não vamos ler. Ele é o professor. Não, pode ser, vamos ler. Não tem tempo. Tá bom. Mas leiam, é um poema que ele escreve pra filha dele, que morreu pouquíssimo tempo antes deles, e que logo depois dela morrer, ele morreu também. Mas Alan, o Drummond morreu em 87, cara. Sim. E essa filha dele morreu também em 87. Galera, só um minuto. Sim. Mesmo mês. Exato. O que tem a ver esse poema que ele escreveu em 1940? Tem a ver que esse poema é pra filha dele. Não, tá, é pra filha dele, mas nada a ver com a morte da filha dele. Não, só tô avisando que ele gostava muito. Ok. Esse poema, ele é bastante interessante em se tratando do tema comunista filha da puta, porque ele já começa: o amor não tem importância. No tempo de você, criança, uma simples gota de óleo poderá provocar um mundo por inoculação e espasmo. Enfim, ele vai falando do... É como se um cara pessimista estivesse mostrando como é a vida pra uma criança. E tem uma diminuição dos acontecimentos, sabe? Ele fala que... Mas também a carne não tem importância. 500 mil chineses mortos, 300 corpos de namorados sobre a via férrea. Então ele te dá 500 mil chineses mortos, 300 corpos, o trem que passa, não sei o que. É uma coisa banal, ele banaliza todas essas coisas que estão acontecendo, sabe? Porque é o sentimento da época mesmo. Tipo, sim. É que nem quando a gente fala que a guerra, ela não é pessoal. Tipo, você não tem nada pessoal contra o cara que você tá matando. É. Mas você tem que matar ele, basicamente. Então, assim, o que ele tá falando aí no caso, essa impessoalidade em relação à morte, é justamente a anestesia que a gente tem quando muita morte começa a acontecer. Exato. A grande exposição do Maiden, The Trooper. Ele fala sobre isso também, não fala? Um pouco. O próximo Decisão do Meyer, vocês leiam ele, é só isso mesmo que tá escrito aqui. A propósito, esse livro, ele vai repetindo, às vezes, várias estruturas de outros autores. Aqui, por exemplo, pra mim, pelo menos, é muito claro o próprio Oswald de Andrade, sabe? Do poema piada, aquela coisa toda. Sim. E é isso aí, próximo. O próximo seria o Bolero de Ravel. A alma cativa e obcecada enrola-se infinitamente numa espiral de desejo e melancolia. Infinita, infinitamente. Açaí, guardião, zoom de besouro, um. É sério, não tem mais nada pra falar desse poema. Cara, eu vou tatuar isso nas minhas costas, cara. O que fala desse poema, que a gente dá pra falar desse poema, é a questão que ele pega com o bolero de Ravel, com um bolero, enfim, do Ravel. Sim. O bolero do Ravel, quando ele compõe esse troço, é uma orquestração apenas, tipo... E ele vai escrever o poema também nesse sentido, como uma orquestração, meio que jogando mesmo, que nem você falou. Palavras apenas, palavras pequenas, palavras. Exatamente. Sim, isso. Exatamente. Mas o pior é que esse poema, ele conversa muito comigo, porque eu já tive essa sensação, esse poema descreveu em 4 linhas o que eu, na minha biografia modesta e adolescente, eu não consegui escrever, cara. Tá ligado? Com meus livros nunca começados e, portanto, nunca terminados. Isso. É bem cara, adolescente eu mesmo. Já, sim, mas eu me identifiquei com esse negócio não faz nem um mês, você tem uma noção, tá ligado? Eu tenho 23 anos. Esse negócio, eu achei ele extremamente poderoso e provavelmente o besouro de Iman também, tá ligado? Então... eu acho muito o poema, tipo, a alma cativa, enrola-se infinitamente numa espiral de desejo. Desejo e melancolia infinita, infinitamente. É pessimista, como o tom do livro inteiro. Esse enrola-se, ela parece que vai ficando pior e pior e pior e pior e pior e pior. É a espiral decadente de um parafuso de um amante não correspondido, cara. É basicamente isso. Mais uma seleção dos poemas que eu gosto desse livro, tá? La possession du monde. Esse aqui, não, ele não tá em francês. Não, mas só o título. Só o título mesmo. Sim. Esse Jorge Duhamel, que é citado no poema, ele é um escritor francês e ele era muito ligado a... oposição à tecnologia. E... caralho, velho. Esse é o cara que, tipo, ele queria muito perder os polegares opositores e subir nas árvores de novo, né? Cara? Não, nada. Esse cara é você. Não, fica... velho. O problema que ele tem com a tecnologia é o que você tem com a pólvora. Olha só os antigos rancores sendo revelados aqui. Ele e a defesa, o meu mundo perfeito é o... Esse poema ele termina, ele conta de uma viagem do Jorge Duhamel pro Rio de Janeiro. No final, a galera esperava uma coisa genial dele e ele fala: "C'est que c'est pour jaune", que é tipo, pô, me dá essa fruta amarela aí. E é isso aí. É só isso aí. Essa doce fruta amarela. Ele chocou basicamente, tinha um caju aqui, tá ligado? Ou seja, é cajuína, é a fruta que ele canta. Que é a música que ele cantou depois é cajuína. A gente tá voltando a Caetano Veloso de uma forma que eu não estou gostando. Vamos nos policiar mais a partir de agora. Pepeu Gomes também fala de caju, não fala? Pode ser Pepeu Gomes, então. Esse é tolerado. Caralho. Oh, que burrice, cara. Isso é muito burro. Ódio do cipitinário. Ódio do cipitinário do poeta brasileiro. Pulamos. Ó, a gente não vai ler esse daqui, mas vejam só. O poeta brasileiro é o Manuel Bandeira e ele cita no final. E, na real, esse poema inteiro é um monte de copy and paste do Manuel Bandeira que ele vai jogando aqui. Ele vai citando toda hora. É. Quando vocês estudarem Manuel Bandeira, vocês peguem esse poema na mão e vão dando check nas referências. Tá? Exatamente. E tem uma coisa do modo. Só pra explicar pra vocês não terem que esperar até a aula de Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira, quando ele tinha 18 anos, ele foi diagnosticado com tuberculose e com mil outras porras, sabe? Sim. E que falaram: olha só, cara, você só tem um ano de vida. Aí ele sobreviveu em 1919 e falou: nossa, cara, olha, desse ano não vai. Aí ele sobreviveu de novo. Aí depois, quando ele tinha 20, cara, olha, te garanto que desse ano você não passa. Os médicos falando. Bom, ele morreu com 84 anos. E todo ano novo ele recebia uma nova anúncio de morte no próximo. Exato. 82, na verdade. 82, 82. E nesse poema, nessa época que ele escreveu esse poema, ele já tava com 50. E nessa vibe de porra, esse ano vai ser o último, certeza. Inclusive, ele lançou um livro que é a Lira dos 50. Como é que é? Lira dos 50 anos. O que? Do Manuel Bandeira? É. Lira dos 50 anos. Eu não sei falar. Esse ano, em 1940, que ele lançou. É. Por que eu não sei falar essa palavra? 50 anos. O que é? 50 anos. 50 anos. Tá bom, é isso aí. 50 anos. Ele falou que esse ano foi o ano mais anal da vida dele. Então, ele lançou esse livro, O Lira dos Run, e foi mó sucessão. Todo mundo falou: porra, que maneiro. Que legal, cara, parabéns. É, isso aí, tá vivão. Tá de boa. E o Drummond escreveu um poema pra ele, próximo: Os Ombros que Suportam o Mundo. A gente vai ler esse? Esse a gente vai ler. Esse porra, esse é bom pra caramba. Sim. Posso ver? Leia. Pode. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil, e os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És toda certeza, já não sabes sofrer, e nada esperas de teus amigos. Pouco importa, vem a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam, os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Comunista, filha da puta. Eu achei, na verdade, eu achei isso aqui muito foda, na realidade. Porque, é foda tipo, pra caralho. Não, é tipo, tá tendo guerra, tá ligado? E daí que tá tendo guerra, cara? Tipo, a vida segue. Se tá tendo guerra é porque o país precisa continuar funcionando. funcionando. Essa parte é muito foda. Tipo, o mundo pesa nos seus ombros e não pesa mais que a mão de uma criança, tá ligado? Isso é muito foda. É porque todos os seus problemas, a gente tem essa questão, né, de que cada um tem a cruz que consegue suportar, blá blá blá e tal, essas coisas. Sim, sim. Mas todos os problemas que você tiver numa época de guerra, não é nada. Tipo, não é nada. Não faz diferença. É. No final pra questões de vestibular, notem os paralelismos desse poema, tá? Esse é um que, se eu fosse chutar alguns pra cair, esse seria um deles, sabe? Sim, poderia ser, sim. Ele é muito forte também. É. É um poema de palavras muito fortes, tem a questão do paralelismo. Esse negócio que ele fala, não se diz mais meu Deus, não se diz mais meu amor. Quando ele fala em meu Deus, você pode entender esse primeiro verso, na verdade, como a expressão meu Deus, do tipo meu Deus, de surpresa, e também como a questão do tipo o meu Deus. Você não tem mais a questão religiosa, não tem uma importância religiosa mais, porque diante de tanta morte e tudo mais, tudo isso parece frívolo. Uhum. E você também não tem a expressão de surpresa. É. Tá? Então, lembra uma coisa meio nietzschiana, ninguém... não lembra? Sim. Aquela coisa do super-homem. Porque veja, pouco importa que venha a velhice, pouco importa que venham as coisas que são obrigação do homem. Do tipo, você vai ter que se preocupar com alguma coisa no mundo, é normal. Mas essas coisas todas, se você for o super-homem que o Nietzsche fala, não pesam mais do que uma criança. Se você encarar tudo isso, você pesa mais do que uma criança. É, se você vai ter muita gente que vai querer morrer. Mas é meio Darwin, é darwiano isso. É, é. E no final vai existir apenas a vida sem mistificação. Pô, isso é meio porque nazista nessa... também. Oi? Hã? Isso é meio nazista também. Você junta a parada nietzschiana com a parada darwiniana, velho. Virou nazista. Ó, mãos dadas. Vai ser mãos dadas, né? Sim, mãos dadas vamos. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria, o tempo presente. Os homens presentes, a vida presente. Vamos todos juntos, que o tá não é saber. Quem sabe faz na hora, não espera acontecer. Cara, só que toda a versão da UDR dessa música aí. Alguma coisa assim, cara. Caralho. Olha só. Percebam a estrutura desse poema, o paralelismo, aquela coisa toda. Esse poema, Mãos Dadas, do Drummond, ele tá resumindo como é que ele vai fazer poesia. Ele não vai ser alienado, segundo ele. Ele não vai falar do futuro. Ele tá preso no momento. A vida e olha os companheiros. Ou seja, ele tá preso no momento. Ele tá preso às próprias experiências e às experiências daqueles que são os chegados dele. É, e ele tá falando pra galera, tipo, ó, gente, não afasta do presente não, vamos junto, vamos comigo, vem que a gente tem que narrar o presente, a gente tem que cantar o presente, a gente tem que falar o que tá acontecendo, não o que foi nem o que vai acontecer, ó. Não seria o cantor de uma mulher, ele não vai ter uma musa em si, não vai falar da história, não vai falar do anoitecer, não vai falar da saudade, não vai ser romântico, falar de morte, de suicídio, não vai ser parnasiano que vai fugir da realidade, enfim. O tempo é a matéria dele, o tempo presente. Os homens presentes. Aí, o último verso é sozinho a frase, a oração, né? A vida presente. É o que ele vai cantar. Ele vai cantar sempre sobre o momento. Dentaduras Duplas é um poema longo, chato e insuportável. Também acho. O Drummond, quando ele tava, sei lá, com 30 anos, ele, porra, eu não tô muito velho, mas eu tô aqui com uma dentadura doida. Enfim. É um poema menor, sabe? Ele fala só de alguma coisa do cotidiano. Leiam e desencana, vai. Filho. Subúrbio é mais white guilt. Ah, mais white guilt. Esse cara inventou white guilt, né? Não? A Noite dos Homens, é um poema dedicado para Chinari, pá, e tal, Madrigal Lúgubre. É interessante o nome, porque assim, o madrigal seria uma poesia, pastoril, bonitinha, uma mulher, uma dama, e ele faz isso aqui, ele começa o texto com: em vossa casa feita de cadáveres, ó princesa, ó donzela, em vossa casa de onde os sangue escorre, quisera eu morar. Sabe, enfim. Qual? Ou seja, é isso aí. Pula, é isso aí. Skip. Lembrança do mundo antigo pula também. Essa lembrança do mundo antigo, ela me lembra aquele poema que eu falei já no começo pra filha dele, sabe? Uhum. Sim. Elegia 1938, que eu me lembre, é o poema mais importante desse livro. Estou correto? Não, porque é o sentimento do mundo. Esse é o que eu mais vejo em coletâneas dele, pelo menos. É foda, porque ele tá se falando em si mesmo, com si mesmo. Ok, querem que eu leia? Gordo Sagrado. Sim, pode ser. Ok. Trabalhas sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais, sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. A noite se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra, e sabes que dormindo os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe, pequenino, em face de indecifráveis palmeiras. Caminhas entre os mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. A literatura estragou tuas melhores horas de amor. Ao telefone perdeste muito, muitíssimo tempo de semear. Coração orgulhoso tem pressas de confessar tua derrota e adiar para o outro século a sua felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição, porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan. Que comunista filha da puta, cara. Que comunista filha da puta. A literatura estragou tuas melhores horas de amor. Vocês ficam aí gravando podcast de literatura, divulgando. Podiam estar transando, tá vendo? O que eu acho engraçado aqui no Drummond, que ele tá falando com ele mesmo, e é um outro poema sobre fazer poético. Ele é o caduco, porque ele gostou, sim, muito dessa frase que ele pensou. É a palavra da semana. Sim. E ele parece que ele precisa se olhar no espelho, é como se ele estivesse olhando no espelho pra achar o próprio centro dele mesmo por conta do lugar que ele tá vivendo, que é uma desgraça, que é um momento terrível da humanidade, e ele perde o centro. O que eu acho interessantíssimo é que no terceiro verso da terceira estrofe ele faz uma referência a um poema que ele vai escrever ainda. Né? Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te recompõe pequenino em face de indecifráveis palmeiras. Esse grande máquina, eu acredito que seja uma referência ao fantástico e provavelmente melhor poema do Carlos Drummond de Andrade. E possivelmente o melhor poema já escrito em solo brasileiro. Sim, que é A Máquina do Mundo, que é um poema que ele só vai publicar em Claro Enigma em 1951, ou seja, dali 11 anos. Vai saber se esse poema já não estava escrito, já estava guardado aí. O sneak peek, né? Com certeza ele estava dando uma olhada, sabe? Sim. Vai criando na cabeça, depois ele solta tudo, sabe? Enfim, e como todo o restante do livro, se vocês repararem, é pessimista, é triste, é nublado, é dia nublado, entende? É desesperançoso. O próprio fazer poético dele é desesperançoso. Depois desse tem um mundo grande, que vocês leiam, ele repete várias ideias, é bem interessante. Eu acho que não tem nenhuma dificuldade de interpretar esse daqui, né? Não, também acho que não. Poema grande sempre é fácil de interpretar. É verdade. Sim. Quanto menor, mais desgraçado vai ficando. Vamos ler o último. Só que ele é curto. Esse poema Mundo Grande é um dos maiores, o que quer dizer que ele tem 2 páginas. Sim. Então a gente lê só a última e chega. Ok. Eu vou ler. Ok. Eu vou dar zoom, porque eu sou cego. Preciso usar óculos. Cego como goleiro do Botafogo. Pedro, não força. Eu precisava. Não me julgue. Não me julgue. Porra. Se silencioso cubo de treva. Um salto e seria a morte. Mas é apenas sobre o vento a integração da noite. Nenhum pensamento de infância, nem saudade, nem vão propósito. Somente a contemplação de um mundo enorme e parado. A soma da vida é nula, mas a vida tem tal poder. Na escuridão absoluta, como um líquido, circula. Suicídio, riqueza, ciência. A alma severa se interroga e logo se cala. E não sabe se é noite, mar ou distância. Triste farol da ilha rasa. Bonitinho. Perguntas de vestibular. Quais são os recursos literários que Drummond usa? Aí você tem que falar que mostra um paradoxo entre o farol da Ilha Rasa, que é um símbolo de felicidade, alegria, iluminação e tudo mais, e dele ser triste. Ai, meu Deus do céu. Sim, exatamente. Isso daí é um poema contemplativo, esse daqui, né? É. Na verdade, esse seu último poema do livro até é meio que um alívio, né? Porque é tanta morte, é tanta desgraça, é tanto pessimismo, e esse daqui é tão ok. Ok, né? Tipo, ok, apesar do suicídio e tal. Pô. É um suicídio leve com quem queria dinamitar uma raça, tá tranquilo. É, é, exatamente. E cara, um suicídio em 1933 não era nada. É, tava ok, tava dentro dos cara, opções de vida, sabe? Digo até que era uma saída mais tranquila do que a maioria que você tinha disponível. Você sabe qual é a impressão que eu tenho quando eu leio esse sentimento do mundo? O livro todo? É, e tal, é, vendo as poesias e analisando a obra do Drummond como um todo e tal, ou o tanto que eu já li e tal, é que é nesse livro que o Drummond acha a vocação dele. Ele acha o fazer poético dele. Saca? Ele tem vários poemas, a gente leu aqui, na verdade, né? O Mãos Dadas, principalmente, e aquele outro que ele fala com ele mesmo, o Elegia 1938. Sim. Ele achou a vocação dele. Ele achou a vocação poética dele. Eu mostrei esse livro pra uns amigos meus, que eles iam participar, mas não puderam vir, sei lá, não acordaram. E eles começaram a ler e falaram, porra, cara, mas não tá da hora ler esse negócio, sabe? Não é um livro maneiro de poesia que nem, sei lá, o livro de sonetos do Camões, ou Marília de Dirceu, ou Espumas Flutuantes, alguma coisa assim. Mas poesia mesmo, sabe? Porque ele não tem rima, não tem... Ou às vezes ele pega um bloco de texto e fala, não, é poesia isso aqui, passa logo, editor, sabe? Uhum. Então é meio... Talvez não seja um livro pra iniciantes, ele só deve estar aqui mesmo porque é um comunista filha da puta e a FUVEST quer enfiar comunista até o seu cu sangrar, saca? E tá na Unicamp também, né? Tá na Unicamp também. Sim. Eu tive uma impressão aqui, eu não sei nem se vai pro podcast isso, só pra vocês saberem. É. Lendo esse livro, não passa uma impressão de que o Carlos Drummond é um covarde desgraçado? É, isso é implícito quando a gente falou que ele era de esquerda, no meu, eu acho. É, não, de certa forma sim, mas assim, é que ele assume isso. Sim. Não, mas não é de uma forma trágica, sabe? Ele... Uma forma miúda, sim, é verdade. Sim, e ele não assume de cara, sabe, de peito aberto isso, não. Ele pega e passa isso meio como se ele fosse pequeno e... Sabe, naquele texto lá, o mais comunista dele, o Blocão. Sim, do operário. Sim, cara, o que ele passa ali, sabe, a visão que ele tem de si mesmo é tão baixa. Voltei. Guilty, white guilt, né, que você tá falando. Então, eu acho... Sei lá, covardão desgraçado. É tipo assim, esse livro todo, ele primeiro que ele tem essa sensação de impotência, de que, porra, a gente é muito miúdo diante de tudo que tá acontecendo no mundo. Eu quero focar bastante nessa frase. Por que não pode, sozinho, dinamitar a Ilha de Manhattan, do Elegia 1938? E é basicamente isso, ele fala, gente, vamos todo mundo, mas como não vai todo mundo, então não vai dar certo. Sim. Você fica impotente. É o cara que ele fala, socialismo, yes, é uma solução mágica. Agora, ele tem que forçar todo mundo a seguir a solução mágica que disseram que é mágica pra ele. Como isso Sim. nunca vai acontecer, ele fica tristão, sabe? Ah, isso é a questão do anarquismo, por exemplo. O anarquismo, teoricamente, ele é possível? Sim. Se a gente desconsiderar da natureza humana. Entendeu? É possível as pessoas espontaneamente se organizarem? Sim. Elas fazem isso. Elas espontaneamente se organizam. Mas elas não vão fazer isso o tempo todo, não. E não vão fazer pra tudo, não. Não. E o caminho que isso vai, cara, é ter um nome, é Estado. As pessoas começam se organizando de Sim. boa e... Sim. e daqui a pouco você tem um grande império com pessoas, uma do lado da outra, usando o mesmo uniforme, escudos quadrados e lâminas que abrem bucetas na sua costela. Sim. Sim, é natural. O anarquismo ele não consegue se sustentar por causa disso. Exato. A gente fala bastante de política nesse podcast, principalmente porque os seus professores não vão falar, tá? Sim. Isso é meio que um tema proibido, você falar que o Drummond Drummond era um socialista filha da puta. Porque não só ele era, mas isso influencia pra caralho na poesia dele. Sim. E não só dele, mas de todo mundo. E isso é meio que não falado, sabe? Porque pra falar de comunismo, você tem que falar mal de comunismo. Porque meio que eles mataram 50 bilhões de pessoas do mundo todo, certo? 50 bilhões. Tá bom, eu vou falar o número certo. De 100 milhões a 300 milhões de pessoas por todo o planeta nos últimos 100 anos. Cara, a direita também mata gente pra caralho, cara. Morre muita gente atropelada, acidente de trânsito, obesidade, tá ligado? É, tudo culpa da direita. É verdade. A direita mata muita gente também. É, a direita. Tipo, a direita é McDonald's. Eu tô falando como se eu fosse de direita, eu sou centro. Você não é centro, nada. Você é de cima. Exato. Ó, eu sou centro. Sim, eu sou centro-centro. Não, eu sou centro-centro, só que o meu gráfico tem 3 dimensões, eu sou pra baixo, tá ligado? Rapaz, a solução pra mim é a humanidade tem que morrer. Todos os problemas humanos acabam a partir daquele instante. É, acho justo. Você queria tropas marchando com escudos e lâminas. Exato. Se o nada é de acima, eu não quero ficar abaixo. Cara, eu já... Voltamos a falar de Caetano Veloso, sério. Quem quiser ouvir, quando canta assim, eita, eita, eita, eita. É a lua, é o sol, é a luz de ti, eita, eita, eita. Quero ouvir vocês, eita, eita, eita, eita. É a lua, é o sol, é a luz de ti, eita, eita, eita. Uma carrocinha de cachorro quente. Espia só o vendedor. Olhar para um lado, olhar para o outro. Disfarça. Não vem ninguém. Ah lá. Ele tá enfiando a mão dentro da calça. Aquela mão que segura o cachorro quente. Ah lá. Ele tá coçando o cu com a mão. Moça! Ô moça! Não compra cachorro quente, não! Sim. Ah, velho. Quando chegou na Polônia, daí você tem uma outra parada. Fosse George Bush, isso não ia acontecer nunca. Ele ia invadir. Já invadia a Alemanha. Cara, 1919 ali, o cara tá invadindo. Em 19 ele já dava um tiro no Stalin e o filho dele ia lá e refazia o trabalho, sabe? Ele obviamente falhou, porque enfim, é o Bush pai. Ai, agora vai ter o Bush irmão, né? Ah, tomara que não. Mas não, a gente tem que lembrar, a Inglaterra ela tem como brigar, porque a Inglaterra ela domina tanto a Escócia quanto a Irlanda do Sul, né, cara? Então... Porra, quem se importa? Cara, os caras brigam e bebem, tá ligado? Se der uma arma na mão deles, tá ligado? Um litro de pinga, eles vão matar qualquer alemão. É verdade. Inclusive, os melhores diários de guerra são de soldados irlandeses, cara. É verdade. Os caras falam, eu enchi a minha cara e depois eu atirei nos caras. E eu não morri pouco. Tem aquela história também de um soldado escocês que desceu no dia D que ele tava no KD e ele desceu portando apenas uma Broadsword. Cara, muito bom. Ele, tipo... caralho, esse cara foi arrastado a gritos pro Barrado, tá ligado? Não, e ele sobreviveu. Ele sobreviveu. Não, peraí, não é só ele sobreviveu. Não, eu deixo contar a história dele. Por favor, João. E, pelo amor de Deus, deixa na edição, que esse cara merece. Evidente que eu vou deixar. O filho da puta, dia D, pula do barquinho com uma Broadsword numa mão, arco e flecha na... Fala o que é Broadsword, aliás, a galera não fala inglês. Espada bastarda, uma espada que você devia segurar com duas mãos, mas ele segura com uma, porque ele é macho. Cara, Broadsword, velho, como assim? A pessoa vive na internet, todo mundo sabe que é Broadsword, tá ligado? Não sei. Jogo antiga, filha da puta. É não, porque jogo de Facebook tem Broadsword, cara. Não, então, beleza. Daí o cara pega e pula lá, vestindo a regalia celta dele, o cara tá de kilt, de espada bastarda e de arco e flecha, arco longo. Caraca. Cara, ele rendeu um bunker nazista com o arco e flecha dele. Exato. Cara, depois ele é preso, daí ele foge. Ele vai pra um campo de concentração, foge, os caras pegam ele, mandam ele pra outro campo de concentração. E como ele fugiu? Ele falou, ah, caguei. E foi embora. Não foi andando. Tipo, porra, fiz um esquemão. Não, ele levantou e foi embora. E antes de fugir, ele pegou o arco e a espada. É muito bom, sabe? Cara, ele sai andando, os caras pegam ele de novo, daí os americanos chegam num campo de concentração onde ele tá e libertam ele de novo. Ele pega e olha pros americanos. Ah, não, os senhores, me mandem pra casa, já serviu o suficiente. Não! Ele fala, me manda pro Japão, que a guerra não acabou ainda. E quando chega no Japão, cai as bombas atômicas e ele olha e daí no diário dele ele escreve, vai tomar no cu, Yankees, se não fosse vocês a guerra durava mais 4 anos. Ha ha ha ha!